Abra sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Temos mergulhado nesse Salmo no mês de janeiro, de uma maneira expositiva, um versículo por culto, ou pelo menos uma parte de um versículo por culto. E eu quero ler o Salmo inteiro, mas eu vou pregar o verso 4 hoje, aqui com você. Semana passada, nós ministramos sobre renovo, pregamos o verso 2 e a primeira parte do verso 3. Hoje pela manhã, eu ministrei sobre direção, né, em duas mensagens diferentes. Eu ministrei a última parte do verso 3, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E hoje, agora à noite, eu quero ministrar o verso 4 com você, mas quero ler o Salmo todo, para nos situarmos biblicamente. O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Você pode aplaudir Jesus pela sua palavra? Aleluia. Que palavra, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia é extraordinária porque ela é a palavra de Deus para nós. Olha o verso 4, vou ler novamente. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sou apaixonado pelo livro dos Salmos, apaixonado. O livro dos Salmos é um livro que reflete o coração dos seus autores. Eu digo seus autores porque não é apenas um autor. Nós temos Davi como seu principal, mas temos outros autores também, num espaço de tempo considerável. Mas eu sou apaixonado porque, além de nos dar ali o coração dos seus autores, por isso nós nos identificamos demais com os Salmos, porque o salmista ele fala de alegria, ele fala de tristeza, ele fala da sua alma, é um livro poético, faz parte de um dos livros poéticos da Bíblia. Ele também nos dá ferramentas para suportarmos e vencermos desafios na nossa vida. O livro dos Salmos nos dá ferramentas, como orar, por exemplo. Quantas vezes, irmãos, diante de uma situação difícil, nós não sabemos como orar? O nosso coração está tão atribulado muitas vezes, não vem palavras nos lábios. Sabe o que você tem que fazer em dias assim, querido? Ore a palavra. Não tem como errar. Ore a palavra. Abra num livro de Salmos, ore a palavra. Aqui você tem orações para que você possa usar como uma ferramenta em dias difíceis. Eu sou apaixonado pelo livro dos Salmos porque ele também me ensina a exaltar e adorar o nome do Senhor. O livro dos Salmos, ele dá toda a glória ao Senhor, é um livro de exaltação e de adoração ao Senhor. E aqui no verso, no Salmo 23, nesse verso 4 especialmente, Davi fala sobre o vale de trevas e morte. Vamos lembrar um pouquinho? Davi está numa fase mais madura da sua vida, falando da sua juventude, se lembrando do tempo de pastoreio, de quando ele era pastor de ovelhas, e aqui eu imagino que ele está se lembrando dos momentos difíceis, desafiadores pelos quais ele já havia passado. Ele chama isso de vale de trevas e morte. Talvez aqui ele está se lembrando de quando ele enfrentou o poderoso Golias, por exemplo. Foi um vale de trevas e morte para Davi, diante daquele gigante, ele, um simples pastor de ovelhas, né, um menino, um jovem, enfrentar um guerreiro experiente, ele poderia ter morrido naquela batalha. Talvez ele está se lembrando aqui dos momentos em que ele foi perseguido injustamente, duramente, pelo rei Saul, que foi uma perseguição dura, implacável. mas que Davi não levantou uma mão para ir contra aquele que ele considerava o seu rei, a autoridade sobre ele. Talvez ele está se lembrando aqui também da perseguição que ele sofreu pelo seu próprio filho Absalão, que usurpou o seu trono e que por um tempo também foi perseguido por ele, não sabemos. Talvez ele possa estar se lembrando de momentos de enfermidades, de dificuldades, de perdas, de lutos que ele enfrentou também durante a sua vida. Mas sabe o que é interessante observar aqui, irmãos? E isso é algo muito interessante. Até o verso 3, Davi fala de Deus. No Salmo 23, até o verso 3, Davi fala de Deus. No verso 4, a partir do verso 4, Davi fala com Deus. Ele muda. No verso 3 ele diz, aliás, até o verso 3 ele diz, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em vez de pastagem, Ele me faz repousar, Ele guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. No verso 4 ele diz, tu estás comigo. Agora ele passa a falar com Deus, ele muda o discurso. Irmãos, o vale de trevas e morte leva Davi para o lugar da intimidade, leva Davi para o lugar da presença. Por isso o tema dessa palavra é a bênção da presença. O vale de trevas e morte leva Davi para o lugar da oração, da busca pelo fortalecimento da presença. Irmãos, todo vale de trevas e morte tem por propósito maior nos levar ao encontro daquele que está no controle de toda a circunstância do mundo e do diabo. Todo vale na sua vida tem por propósito maior te levar para o quarto, te levar para um lugar de intimidade, te levar para o lugar em que você vai conversar com aquele que tem o poder nas suas mãos, com aquele que é soberano sobre toda e qualquer circunstância que eu enfrento ou que eu passo na minha vida. Essa era uma aspiração de Davi. Irmãos, eu amo a vida de Davi. Mesmo apesar dos seus erros, que todos nós carregamos, que todos nós temos, mesmo apesar de algumas situações que Davi deu até mesmo mau testemunho, eu amo a vida de Davi, porque Davi tinha um coração em Deus, Davi amava a presença de Deus. Olha no Salmo 27, o que ele diz, verso 4 e 5, você conhece bem esse Salmo, Salmo 27, 4 e 5, uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Amém? É provável que Davi aqui esteja mencionando, falando sobre um momento de perseguição por Saul. Davi aqui ainda não era rei de Israel. E ele podia pedir tantas coisas para Deus, não é verdade? Num momento de perseguição injusta, ele podia pedir, Senhor, coloca a tua mão naquele Saul que está me perseguindo, eu sou aqui teu servo, fui ungido, e ele está atrás de mim, querendo me matar, né? Alguns que oram assim, aquelas orações de guerra, mas a oração de guerra é para Deus matar o outro, né? Para Deus pesar a mão, para Deus se vingar. Tem até uma canção aí que compuseram, aí, que a vitória tem um sabor de mel, eu não sei. Deixa eu tomar água. O fato é que Davi podia aqui pedir tantas coisas para Deus. Davi podia pedir para Deus matar Saul, Davi podia pedir para Deus o livrar daquela perseguição, Davi podia dizer assim, olha Deus, eu estou atrás de tantas coisas, eu estou sendo injustiçado, eu estou atrás de tantas coisas, mas ele compõe esse salmo dizendo, uma coisa eu peço, uma coisa eu quero, que eu possa habitar na sua presença, que eu possa me deleitar na sua presença, e ele diz, pois no dia da adversidade, ele me guardará. Uau, incrível isso, é o que nós temos visto no Salmo 23, o Salmo 23 é uma composição para nos mostrar o caráter do pastor, e para nos levar ao relacionamento com o pastor. É claro, irmãos, nós podemos pedir tantas coisas para Deus, não é errado, não. É claro que a Bíblia nos orienta, sim, a pedir, por favor, não é errado, mas entenda uma coisa, querido, Deus não é o nosso servo, Deus não é uma máquina de refrigerante, sei lá, que você coloca uma moedinha ali, e você aciona a sua vontade, e Ele vai te dar exatamente o que você acionou, ou então um banco, um caixa eletrônico, você coloca ali um valor, alguma coisa que está ali na sua mente, que você precisa, e Deus vai te dar exatamente o que você quer. Deus não é essa pessoa, Deus não é esse lugar. Por isso nós precisamos ansiar por sua presença. Por isso a nossa maior busca em qualquer tempo, e até mesmo no tempo de trevas e morte, deve ser pela sua presença. Davi naquele momento fez uma avaliação da sua vida, e ele diz: uma coisa eu quero. Ele podia querer tantas coisas. Ele diz: uma coisa eu quero, uma coisa eu quero, uma coisa apenas. Aqui Davi mostra um coração onde a sua maior busca era pela presença. A maior bênção, irmãos, que nós podemos ter na nossa vida não é a bênção da cura, não é a bênção do livramento, não é a bênção de uma provisão que chega, mas é a bênção da presença. A maior bênção na sua vida e na minha vida é a bênção da presença, porque quando o Senhor se manifesta com a sua presença, no dia mau, no dia bom da sua vida, Ele está dizendo: eu estou aprovando você, eu estou aprovando a sua vida, eu estou aprovando as suas decisões. A bênção da presença é a maior bênção que você e eu, nós podemos ter, nós precisamos buscar na nossa vida. Amém? E nesse verso 4, Davi fala de promessas, de certezas feitas às ovelhas do bom pastor no vale de trevas e morte. É por aí que nós vamos percorrer aqui agora. Quais certezas que você pode ter como ovelha do bom pastor no vale de trevas e morte? Quais certezas? Primeiro, é que todo vale é passageiro. Diga comigo: todo vale é passageiro. Verso 4, a primeira parte, ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Davi está nos dando aqui duas informações. A primeira é que o vale é certo, não é uma possibilidade. Ele não diz assim, ó, se eu andar por um vale de trevas e morte. Ele diz: quando eu andar. Ele está dizendo: é certo que eu ande, é certo que eu enfrente um vale de trevas e morte. Ele sabia do que estava falando, ele já havia passado por alguns. Mas ao mesmo tempo que esse vale é certo, há uma certeza, ele é passageiro. Ele diz: quando eu andar, quando eu passar. Ele nos dá uma informação de que o vale é certo, mas que é passageiro. Essa é uma promessa para nós, essa é uma certeza para nós no vale de trevas e morte, que Jesus chamou também de aflições. Irmãos, essa é uma certeza para a nossa vida. Mas que vale aqui Davi está se referindo? Para aquele contexto era algo muito comum, para nós talvez não seja. Há um lugar reconhecido pelos pastores de ovelhas de Israel chamado Vale da Morte, ou Vale da Sombra da Morte. É um caminho à beira de um penhasco estreito e escuro, por isso o nome, Vale da Sombra, porque não tem luz solar. Em algum momento, ele ficava entre Jerusalém e Jericó. Jesus chega a falar na parábola do bom samaritano de um caminho estreito entre Jerusalém e Jericó, que você só passava por uma pessoa, geralmente era um lugar em que as pessoas assaltavam outras. Em algum momento, o pastor precisava passar por aquele caminho, era comum o pastor conduzir o rebanho por aquele caminho. Ele era tão estreito, irmãos, que a ovelha só podia passar em fila indiana. Então, o pastor ia na frente e o rebanho em fila indiana, uma ovelhinha atrás da outra, seguia o pastor. É a palavra da manhã. Se você não estava aqui, Vá para amanhã, você vai perceber como isso acontece. Guia-me nas veredas da justiça, nos caminhos corretos. O pastor é o único que pode te guiar por caminhos corretos. E esse vale, conhecido como vale da sombra, ou o vale da sombra da morte, acontecia muitas mortes. Ah, de vez em quando uma ovelha, ela se desviava do caminho do pastor e ela caía no abismo, ela caía no precipício. Algumas quedas eram fatais, outras o pastor conseguia resgatar, por isso ele disse que o cajado nos protege, porque o cajado servia para resgatar a ovelha quando acontecia isso. Mas o fato aqui é que era um vale perigoso, era um vale difícil, de difícil acesso, de difícil travessia. Irmãos, o que isso representa para nós hoje, na prática? O vale para nós também é esse caminho difícil que nós passamos. É esse caminho geralmente acompanhado de dores, de choro, de crises, de doenças, que todos nós passamos em um ou mais momentos da nossa vida. Jesus não nos convida para um parquinho de diversões. Jesus não nos convida para uma vida fácil, para uma vida tranquila. O Evangelho, irmãos, não é uma apólice de seguros, em que quando você, de alguma forma, é afrontado por alguma coisa, basta acionar o seu seguro e tudo vai ser resolvido na sua vida. O Evangelho, irmãos, não é uma cartilha de como viver feliz. Eu falava aqui hoje pela manhã, no Evangelho verdadeiro, no real Evangelho de Jesus, nós mais perdemos do que ganhamos. E essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho, querido, não é um caminho sem dor, é um caminho seguro, mas não é um caminho sem dor. Agora, qual é a certeza que nós podemos ter? Qual é a boa notícia de hoje? É que nós não ficamos no vale, nós passamos por ele, pois todo vale é passageiro. Sob os cuidados do bom pastor Jesus, mesmo no vale, nós já vencemos. Aleluia! Porque tudo que você precisa no vale, você recebe do seu bom pastor. Uma ovelha sozinha no vale, certamente ela vai morrer. Uma ovelha sozinha passando pelo vale da sombra da morte, certamente ela vai morrer. Ovelha não enxerga direito, querido. Ela vai cair. Ela vai tropeçar numa pedra. Ela vai cair no abismo. Por isso a ovelha precisa passar pelo vale seguindo o pastor. Ela precisa passar pelo vale seguindo. O pastor dá o caminho certo. O pastor dá o passo correto. O pastor dá a velocidade. Lembra do que eu falei semana passada? Perdão? Hoje pela manhã? Semana passada? Eu não sei mais. Direção, querido, é mais importante que velocidade. Se você não sabe para onde está indo, não adianta se movimentar. Por isso que o salmista diz: guia-me. O pastor vai na frente. O supremo pastor guia as ovelhas indo na frente. Quando a ovelha decide seguir o seu pastor, ela está segura. Porque o vale é passageiro. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, olha o que Paulo diz, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim, o que fazemos então? Como ovelhas, o que nós fazemos? Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Aleluia! Eu preciso dizer para você, querido, que o vale é passageiro. Talvez você esteja aqui me ouvindo e talvez você esteja passando nesse momento por um vale de trevas e morte em alguma área da sua vida, em alguma circunstância, em alguma situação. Eu preciso dizer para você, o vale é passageiro. Siga o seu pastor, siga o supremo pastor, permaneça no seu caminho, permaneça em relacionamento com Ele, seja firme, seja fiel, seja perseverante, não abra mão de ouvir o seu pastor no dia do vale, porque Ele é passageiro, é uma garantia, não é uma possibilidade, é uma garantia para nós, é passageiro. Quantos vales você já passou até aqui, querido? Quantos vales no seu casamento você já passou, você que é casado? Quantos vales com os filhos você já passou, certamente? Quantos vales na sua vida emocional você talvez já tenha passado? Na sua saúde física? Nós sabemos, querido, todo vale é passageiro. Por mais que ele seja difícil, por mais que ele seja doloroso. Mas entenda uma coisa, sozinho, nesse vale, pode ser fatal. O vale da sombra da morte é para ser passado na direção do pastor, é para ser passado com o pastor. A segunda coisa, a segunda certeza, a segunda promessa para quando passamos pelo vale da sombra da morte é a certeza da presença. Diga comigo, a certeza da presença. Enquanto o vale é passageiro, nós temos a certeza da presença. Olha o que Davi diz, verso 4, parte B: não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Davi tinha essa certeza no seu coração. Davi tinha uma convicção, preste atenção, convicção, consciência da presença. Não é que o medo de Davi no vale da sombra da morte foi extirpado. Não, querido. Quando nós passamos por um momento assim, o medo bate no nosso coração. A emoção, o medo, ela aponta. O que Davi está dizendo aqui é que não temerei perigo algum, não é porque o medo não veio, não é porque ele era um cara corajoso, forte, não. É porque ele estava ancorado na presença. Ele diz, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. O que ele está dizendo? Se o Senhor não estiver comigo, eu vou sucumbir. É a certeza da presença. Sabe o que pode nos ajudar a passar por um vale de trevas e morte, querido? É a consciência de que Deus está conosco. É a consciência da presença. E essa consciência da presença, ela é racional. Ela não é emocional. O que é emocional é o que se desperta no vale. Por exemplo, medo, ansiedade, a angústia, isso se desperta no vale, é normal, é emoção, você não controla. Emoção, aliás, emoção não se controla, querido. Emoção se vive, emoção se aceita, emoção se supera. Nunca controle, nunca tente controlar a sua emoção, porque ela vai aumentar. Numa situação de medo, se você tentar controlar o medo, ele vai aumentar. Se você tentar segurar, ele vai aumentar. Numa situação de raiva, se você tentar brigar com a sua raiva, ela vai aumentar. Você precisa é direcioná-la para o lugar correto. Por isso que, se você lida com a raiva, não adianta você morder o seu dedo. Vai piorar. Você vai se machucar e a raiva vai aumentar. Então, vai respirar. Vai respirar em algum lugar. Canaliza a raiva para outra coisa. Eu tenho tentado aprender isso aí. Nem sempre consigo, mas tenho tentado. Mas, querido, percebe que o vale de trevas e morte, ele precisa ser passado com a consciência da presença. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é: quais certezas você tem sustentado nos seus dias? Porque essa consciência da presença, ela é racional. É o que eu sustento. Ela não é emocional. Não é eu sinto que Deus está comigo. Não é, eu sinto, não, eu não estou sentindo Deus. Não, querido, ele é racional. Deus disse que estaria, creia na promessa dele. Ponto. Deus não falou que em Jesus todas as suas promessas têm um sim? Amém? Então isso significa que todas as promessas de Deus em Jesus, elas têm um sim. Uma das promessas de Deus que em Jesus tem um sim é a certeza da sua presença. Ponto. Você não tem que sentir que Deus está presente. Não, é racionalmente. Você precisa trazer a consciência de que Deus está com você no vale de trevas e morte. Ponto. Ele está com você te sustentando. Ele está com você te consolando. Ele está com você segurando a sua mão, sendo a sua segurança, a sua garantia de que esse vale vai passar. Ponto. É uma certeza consciente. Em João capítulo 14, verso 16 e 17, Jesus diz assim aos discípulos: eu pedirei ao Pai e lhe será dado outro conselheiro, consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Isso foi uma promessa de Jesus. No Antigo Testamento, a presença de Deus, ela vinha e partia. Na Nova Aliança, simbolizado pela descida do Espírito Santo, a presença de Deus vem e permanece. Por isso que nós não entramos na presença. Eu só entro num lugar que um dia eu vou sair dela. A presença é permanente. Na Nova Aliança, querido, a presença é permanente. Deus está com você. Se você é ovelha do bom pastor, receba isso, creia nisso, racionalmente. Deus está contigo. Ah, pastor, mas olha o que está acontecendo na minha vida. Como você pode dizer que Deus está comigo? E quem disse, querido, que Deus tinha caminho fácil para a gente? Eu falei aqui hoje pela manhã de José. Às vezes os caminhos de Deus são os caminhos tortuosos. A questão não é o caminho que você está, a questão é se Deus está com você. É a certeza da presença. O fato de ser caminho fácil, caminho difícil, não diz que se Deus está conosco ou não. Deus não nos leva por atalhos, querido. Deus nos leva por caminhos corretos. Os caminhos corretos são os caminhos dele para nós. Às vezes, nós enfrentaremos e teremos que enfrentar situações difíceis mesmo, mas a convicção da presença é que precisa nortear a nossa vida. Nesse momento aqui em que Jesus fala aos discípulos, Jesus está se preparando para deixar os discípulos. Os discípulos enfrentariam perseguições, os discípulos enfrentariam dia mau, os discípulos enfrentariam dias difíceis. Mas a certeza é de que ele é Emmanuel, é Deus conosco. Tudo que você precisa, querido, você encontra na presença de Jesus, você encontra na presença de Deus, a certeza da presença. Ele é Emmanuel, é Deus conosco, é Deus comigo, é Deus com você, é a certeza da presença. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O Senhor é com você. O Senhor é com você. Timothy Keller diz que a paz de Deus não é a ausência de medo, mas é a certeza da presença. É a convicção da presença, é a certeza da presença. Você recebe isso? A certeza da presença. Ah, irmãos, eu passei por tantos vales já de trevas e morte, e eu aqui me lembrando de alguns que eu passei, e que as minhas orações não foram respondidas como eu esperava. O ano passado, 2024, completou 10 anos de um ciclo de muitas perdas na minha família. Completou-se 10 anos. E muitas dessas perdas, elas ocorreram de maneira que as minhas orações não foram respondidas conforme eu esperava. Vale de trevas e morte. Mas sabe qual é a convicção que Deus trazia ao meu coração? É: eu estou com você. Eu estou com você. Eu me lembro de quando a minha mãe estava para falecer, Deus disse assim para mim, de uma forma muito clara, ele me disse ao meu coração, disse assim: eu vou levá-la, eu não vou curá-la, mas eu estou com você. Uau! Que difícil isso, não é verdade? Querido, Deus não me deve nada, não nos deve nada. Ele disse: eu não vou curá-la, eu vou levá-la, ela é minha, mas eu estou com você. Eu vou te suportar. Eu vou te manter de pé, a minha presença vai te manter de pé, vale de trevas e morte. é a certeza da presença. Querido, receba isso, a certeza da presença. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Aleluia. Amém. Então, num vale de trevas e morte, declare a palavra. Declare a palavra. A palavra é a promessa verbalizada. A palavra é a intenção de Deus que você verbaliza. A terceira coisa, a terceira garantia no vale de trevas e morte para as ovelhas do bom pastor é a proteção da presença. Diga comigo, proteção da presença. A terceira parte do verso 4, Davi diz assim para nós: a tua vara e o teu cajado me protegem. Numa outra tradução vai dizer me consolam. Por quê? Porque fala de um abraço, de uma proteção da presença. O pastor de ovelhas, na época de Davi, andava com dois instrumentos, vara e cajado. Os dois instrumentos, Davi nos dá a informação de que os dois instrumentos serviam para proteger a ovelha. Tanto a vara quanto o cajado protegiam a ovelha, mas eram instrumentos diferentes. A vara, muito provavelmente, pendurada na cintura, o cajado nas suas mãos. A vara servia para duas coisas, duas finalidades importantes: disciplina e proteção do rebanho. A proteção em que sentido? Quando chegasse um predador, quando chegasse um lobo, um urso, um leão, ele pegava a vara para espantar os predadores. Ele pegava a vara e se colocava à frente do rebanho para proteger o rebanho de possíveis predadores. Então a vara, ela tinha um sentido de proteção, mas ela também um instrumento de disciplina. Eu falei isso aqui em algum momento, de que nós usamos a expressão errada. A gente diz assim: ah, o pastor desceu o cajado na gente esse domingo. O correto é desceu a vara. Não é cajadada, é varada. Esse é o correto, porque o instrumento de disciplina do pastor de ovelhas é a vara, não o cajado. E o que o pastor fazia com a vara? Quebrava a pata da ovelha. Oh! Que isso, pastor? É. Algumas ovelhas, elas tinham o costume de se desgarrar do rebanho. Então, você tem um rebanho, e algumas ovelhas, elas se desgarravam facilmente. Então, o que o pastor fazia? Eu já contei essa história aqui. Ele ia lá, pegava e trazia a ovelha de volta. A segunda vez, ele ia lá, pegava e trazia a ovelha de volta. E assim por diante. Num determinado momento, o pastor, para que essa ovelha não se desgarrasse mais, ele ia lá com a vara e quebrava a pata da ovelha. Aconteciam duas coisas aqui. Primeiro, ela viraria exemplo para outras ovelhas. As outras ovelhas olhavam para aquela situação e diziam assim: eu vou ficar aqui, no rebanho. Isso não é consciente, tá bom, querido? Porque animal não é inteligente, ok? Aleluia. Vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: seu pet não é inteligente, aleluia. Ele age por instinto. Me desculpe. Eu te frustrei, né? Você diz assim: ai, pastor, mas ele é muito inteligente. Ele não é, não. Ele é animal, ele age por instinto. Deixa eu beber uma aguinha, não brinque comigo. Então, aquela ovelha, ela virava um exemplo para aquele rebanho. Então, o rebanho permanecia junto ao pastor e não se desgarrava, porque ele, instintamente, eles pensavam, instintamente: eu não vou para aquele lado lá não, vai dar ruim para mim. E o que o pastor fazia com aquela ovelha que quebrou a pata? Ele carregava. O que isso passava para a ovelha? A mesma mão que usou a vara para me disciplinar é a mesma mão que está me carregando para me curar. E eu leio Hebreus capítulo 12, verso 6: o Senhor disciplina a quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Pastor, o senhor está me dizendo que em algum momento Deus vai usar a vara para me disciplinar? Sim, é isso que eu estou te dizendo, querido. Porque Ele te ama. Porque Ele é um bom pastor que ama você. Em algum momento a disciplina de Deus ela pode chegar de diversas formas na sua vida. Às vezes até mesmo por meio da dor. Querido, nas mãos de Deus a dor não mata ninguém, não. O pastor, o nosso pai, ele sente muito as nossas dores, mas às vezes a dor é necessária para nos mover. Irmãos, dor nos move. Dor nos move. Você sabia que a palavra, por exemplo, compaixão no grego, ela significa dor renal? Por que dor renal? Alguém aqui já teve dor renal e ficou parado? Dá para ficar parado com dor renal, querido? Com pedra no rim, dá para ficar parado? Impossível. Por isso, compaixão significa algo que se move. Por isso que a Bíblia apresenta um Deus como um Deus compassivo. Compassivo, que se move na direção do seu povo, que se move na direção dos seus filhos. Às vezes, a disciplina de Deus para nós vem por meio da dor. Não para nos matar, mas para nos curar. Porque a dor nos move. A dor nos faz nos mover para Ele, nos mover na direção correta. A dor nos faz, por exemplo, mudar de rumo, mudar de direcionamento, mudar de decisão. Quantas vezes, querido, nós sentimos uma dorzinha e essa é uma sinalização para alguma coisa maior. Você vai lá no médico, faz um exame, vê uma dorzinha e ele diz assim, olha, ainda bem que você viu isso agora, porque se você não viesse aqui, algum tempo depois, isso ia piorar. Então hoje é apenas uma dorzinha que te moveu para vir para cá, mas que agora vai ser curada. Dor nos move. O problema é que nós vivemos uma sociedade indolor. Nós vivemos uma sociedade que tenta abafar a dor a qualquer custo. Nós vivemos uma sociedade anestésica. E tudo que é relacionado à dor para nós é ruim. Nós não aprendemos, nós não convivemos muito bem com a dor. Nós não temos isso, nós não temos essa cultura, nós não convivemos. O que vem de dor para nós é ruim. Imagine pensar que Deus pode mover alguma coisa que me traga dor. Pastor, que negócio é esse? Deus é Deus de amor. É por isso mesmo, querido. Porque Ele nos ama, é que muitas vezes Ele vai nos disciplinar. Porque Ele nos ama, é porque por isso mesmo muitas vezes Ele nos vai usar a vara. Já apanhou de vara de marmelo? Sabe o que é isso, querido? Vara de marmelo? Ah, minha avó pegava varinha de marmelo, corria atrás da gente. E a gente não morreu por causa disso. Estamos aqui vivos, eu e meu primo lá, estamos vivos. Ah, mas a dona Judite, baixinha, desse tamanhozinho assim, ela saía correndo atrás da gente, porque a gente aprontava na casa dela e queria nos devolver para os nossos pais, porque meus pais deixavam a gente lá por um tempo, e ela saía correndo atrás da gente e não nos matou por causa disso. Estamos vivos. Me lembro, na minha infância, de algumas chineladas que eu levei da minha mãe. Estou aqui, querido, estou vivo. Para a glória de Deus, aleluia. Eu me lembro uma vez, a minha irmã estava fugindo de uma surra da minha mãe, e eu, bom filho caçula, disse assim, mãe, ela foi por ali. E aí minha mãe entrou no corredor e viu que não ia alcançar, pegou, acho que o chinelo, alguma coisa que ela estava na mão, e uf, jogou. Ah, foi uma só, na cabeça. Minha irmã já faleceu, mas não faleceu disso. Querido, às vezes Deus vai, Ele te ama tanto, que Ele vai te disciplinar. E a disciplina de Deus, ela é fruto do seu amor e cuidado. Entenda isso. É fruto da sua graça e misericórdia. Talvez, se Ele não fizer isso, você vai continuar no seu caminho, você vai continuar nas suas certezas, você vai continuar nas suas trajetórias e vai se dar mal. Mas havia um outro instrumento de proteção, que era o cajado. O cajado é aquele instrumento que o pastor carregava com ele nas suas mãos e que tem uma curvinha na ponta. Cajado não servia para disciplinar, cajado servia para resgatar a ovelha. Então, o que o cajado fazia? Quando a ovelha caía num buraco, por exemplo, o pastor ia lá com o cajado, abraçava a ovelha e trazia ela de volta. Quando a ovelha quebrava a sua perna ou se distanciava, o pastor ia lá com o cajado e trazia ela de volta. O que Davi está nos dizendo aqui é que o melhor lugar para a ovelha é andar com o pastor. Porque com o pastor, você, ovelha, eu, ovelha, estaremos protegidos. Seja com a vara ou seja com o cajado. O melhor lugar para estar é com o pastor. Às vezes, ele usará a vara, em outros momentos, ele usará o cajado. Mas o que nós precisamos entender é que tanto a vara como o cajado, eles são para nossa proteção e cuidado. Há proteção na presença, é isso que Davi está tentando nos dizer. Há proteção na presença. Há proteção quando andamos segundo a vontade de Deus. Há proteção quando você anda segundo o time de Deus, a direção de Deus, a revelação de Deus, a proteção de Deus. Assim como há dificuldades no sentido de possível morte, possível fracasso, quando você se desgarra do rebanho, quando você deixa esse lugar da presença e tenta caminhar sozinho com as suas pernas. O perigo está, é quando nós deixamos o rebanho para tentar caminhar sozinho com as nossas próprias pernas, nos desgarramos da presença, aí está o perigo. E eu falava que hoje pela manhã nós somos ovelhas, e ovelha é um bicho teimoso, que acha que sabe tudo, acha que tem todas as informações. Ovelha é um bicho teimoso. Você é ovelha, é teimoso, é teimosa. Eu sou teimoso, eu sou muito teimoso. Às vezes nós queremos até discutir com Deus, às vezes nós queremos argumentar com Deus, como Jó, por exemplo, que fica querendo argumentar, que fica querendo aquela conversa, e no final ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu me rendo. Jó no final ele diz: eu me rendo, eu me prostro, eu aceito. Mas nós somos ovelhas, teimosos, batemos o pé, fazemos pirraça, temos as nossas opiniões, as nossas vontades. O melhor lugar, querido, para você estar é o lugar da presença. Não seja como uma ovelha desgarrada, que se distancia da presença, da bênção da presença. O supremo pastor é o melhor lugar para estar, é na presença do supremo pastor. Ali você está protegido. No vale de sombra e de morte, conte com a proteção da presença. Tua vara e o teu cajado me protege. Amém? Amém? Eu quero terminar essa palavra orando com você, mas quero ler o texto de Oséias, capítulo 2, versos 14 e 16. Oséias, capítulo 2, versos 14 e 16. Olha o que esse texto diz. Portanto, agora vou atraí-la, vou atraí-la, vou levá-la para o... Quem vai levar para o deserto? Quem? Às vezes, querido, a disciplina vem pelo deserto. Mas olha o que o texto continua dizendo. Pode subir, a banda pode subir. Olha o que o texto continua dizendo. Vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali aonde? No deserto. Devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor. O vale de Acor, essa palavra Acor significa problemas, desastre, desgraça. E farei desse vale de problemas, esse vale de trevas e morte. O que eu farei? Uma porta de esperança. Ali ela me responderá. Ali aonde? Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância. Uau! E como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Senhor. Deus está dizendo que Ele nos levará para o deserto. Ele fará do vale de trevas e morte uma porta de esperança. E ali nós chamaremos meu marido e não mais meu Senhor. Sabe o que Ele está nos dizendo? Intimidade. O vale de trevas e morte que lhe deu lugar de intimidade com Deus. Sim, é um lugar difícil de passar. Sim, é um lugar de problemas, de desastre, de desgraça, de perda. Sim, mas é um lugar de encontro com Ele. Por isso que Davi, no verso 4, ele diz: Tu estás comigo. Não é mais dele, ele está falando para ele. É intimidade. Ele está falando com ele, é intimidade. Ele não está mais falando mais de Deus, ele está falando com Deus. Ele diz: Tu estás comigo. Ele tem uma certeza. É para esse lugar que Deus quer nos levar. É esse lugar de maturidade. Imagine. Vamos pegar a educação de um pai, de um filho. Como que você vai ensinar a maturidade para o seu filho? Você que é papai e mamãe, pode me dizer isso? Uma das coisas é negando muitas coisas para eles. Se você der tudo que o teu filho pede, quer, faz pirraça, bate o pé, e você dá, e dá, e dá, você está incentivando ele a continuar na infantilidade. Você está dizendo para ele: eu estou impedindo o seu crescimento. Porque o crescimento só vem da renúncia. O crescimento só vem quando nós aprendemos a renunciar. Muitas vezes o que Deus vai fazer é tirar algumas coisas de você e de mim, para que a gente cresça, para que a gente vá a Ele, para que a gente tenha nele a nossa total dependência. Muitas vezes Ele vai mexer naquilo que está tão organizadinho na nossa vida. Por quê? Porque quando está tudo muito organizado na nossa vida, querido, a gente não lembra dEle. Então Ele está dizendo: eu vou te levar para o vale de Acor, eu vou te levar para o vale de sombra da morte, e ali eu falarei com você, e você vai passar a me chamar de meu marido, ou seja, você vai ter intimidade comigo, e não mais vai fazer uma coisa, vai ser religioso, ou seja, você vai me conhecer, não mais vai me chamar de meu Senhor. Qual é o sentido aqui? É o sentido de fazer algo religiosamente, fazer por fazer. Não, você vai fazer porque me ama. Você vai fazer porque tem intimidade comigo. Você vai fazer porque anseia pela minha presença. Você vai fazer porque tem saudade de mim. Você vai fazer porque você confia em mim. Você confia no que eu digo, querido. Você só pode confiar em Jesus se você tem intimidade com Ele. Você só confia em alguém que você é íntimo. Você só confia em alguém que você é íntimo. Por isso que a ovelha confia no seu pastor, porque ela conhece a sua voz. Ela conhece a voz do pastor. Ela sabe o tom da voz, o timbre da voz, o barulho que ele faz. Não, é o meu pastor. É ele que está chamando, ele que está me conduzindo. A ovelha conhece o pastor, porque ela é íntima. É esse o lugar que Deus quer nos levar. A bênção da presença é o lugar da intimidade. É o lugar que eu me relaciono com Ele e não com as coisas dEle. Não é o lugar do status. Não é o lugar em que eu apareço. Não é o lugar em que meu nome aparece. Não, é o lugar em que a porta do quarto está fechada e eu só sou conhecido por Ele. É esse o lugar que Deus quer nos levar. O lugar que eu só sou conhecido por Ele. É o único lugar que meu nome é dito, que é dito pelos lábios dEle. Meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. É esse o lugar que Deus quer nos levar. É o lugar, querido, onde nós nos relacionamos com Ele. Com Ele. E no vale de trevas e morte, nós passamos. Sabe por quê? Não porque somos corajosos, não porque somos homens e mulheres cheios de fé. Não tem nada a ver com você. Nós passamos porque nós conhecemos Ele. Tu estás comigo, eu te conheço, eu sei que o Senhor é, o Senhor é meu pastor, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai usar a vara, o Senhor vai espantar os predadores, o Senhor vai cuidar das minhas feridas, eu sei quem o Senhor é, eu estou tranquilo no vale de trevas e morte, não porque eu sou bom, não porque eu jejuo, não porque eu sou um homem de oração, não, mas porque eu sei quem o Senhor é. Eu conheço a sua voz, o Senhor é meu pastor. Para um lugar como esse para me matar. Não, o Senhor me ama. O Senhor me trouxe para um lugar como esse porque algo o Senhor quer fazer. Eu confio no Senhor. O Salmo 23, querido, é um salmo que nos conduz a um lugar de confiança. Sem nenhuma garantia. Sem nenhuma garantia. Eu quero convidar você nessa noite para uma oração difícil. E orações difíceis, tem algumas delas na palavra, são orações que mexem com a gente. São orações que nos tiram do lugar. Difícil, oração difícil de que você vai declarar hoje aqui que a única coisa que você precisa é da presença, é da presença, mesmo num vale de trevas e morte, a presença é o que você precisa. Deus é tudo o que você precisa. Deus está nos conduzindo para um lugar de maturidade. De intimidade, e que mesmo no deserto nós vamos ouvir a sua voz e saber quem ele é. Se coloque em pé, por favor. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e responder essa palavra. O que você vai responder aqui hoje? Você vai dizer que a presença é suficiente, por isso que é difícil. Porque mais do que bênçãos de livramentos, de curas, é a bênção da presença. Mesmo quando eu andar no vale de trevas e morte, você pode dar um passo à frente, aí perto do Vitor. Sai do seu lugar, venha para cá. Você vai dizer aqui hoje: a sua presença é suficiente. Você vai dizer assim: eu preciso é da bênção da presença. Eu preciso é a bênção da presença, porque eu sei que o Senhor está comigo. Tu estás comigo. Você vai declarar que hoje, nessa noite, tu estás comigo, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Tu estás comigo. Aleluia. Aleluia. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto. Permita que o Espírito Santo vá ministrando ao seu coração. Eu não temerei. Permita que o Espírito Santo vá ministrando ao seu coração nessa noite. Se aproprie dessa certeza. Eu não sei o que você está enfrentando já nesse início de ano, mas se aproprie dessa certeza nessa noite. Ele está com você. Ele é com você. Ele é com você. Me deixou, ó Senhor, no posso ver a luz que está vindo ao coração. O Senhor está trazendo uma convicção ao seu coração nessa noite. Incomparável, gloriosa luz. A certeza da presença. A certeza da presença. Sabendo que estás aqui, eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? Quando vem ou quando mal, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Declare, declare. Oh, aleluia. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz, oh, não, nunca me deixou. Quando vem ou quando mal, oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor traga a convicção da presença. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Traz, Jesus, nessa noite a convicção da presença. Não porque somos bonzinhos, não porque somos fortes, não porque somos homens, mulheres, cheios de fé, não, não porque não tememos nada, não, mas é porque há uma convicção de que o Senhor é conosco, Deus Emmanuel, Deus conosco. O Senhor disse que estaria conosco, o Senhor garantiu a sua presença. Pai, mesmo num vale de trevas e morte, nós oramos, ó Deus, pela convicção da sua presença. Traz, Senhor, ao nosso coração aqui, ó Pai, essa convicção de que a sua presença é suficiente, de que a bênção da presença é tudo o que precisamos. A bênção da tua presença é tudo o que precisamos. Se talvez há alguém aqui entre nós, Pai, nessa noite, passando justamente nesse momento por um vale de trevas e morte, um vale de sombra, um vale escuro, Senhor, em nome de Jesus, ah, Pai, traz a convicção de que mesmo diante de um vale como esse, a tua vara e o teu cajado nos protege. A sua presença é tudo o que precisamos. Traz essa convicção ao coração nessa noite. E que essa convicção nos renove. E que essa convicção, Jesus, traga um ânimo novo. Traga renovo para nós. Se apresenta aos teus filhos, Deus. Ao longo dessa semana, libera palavras sobre eles. Ao longo dessa semana, Senhor, libera, ó Deus, situações em que eles vão ter cada vez mais a convicção de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é conosco. Abre caminhos novos, gera caminhos novos, nós oramos por isso. Nos leva para esse lugar de intimidade, Jesus, em que nós vamos aprender a discernir, a conhecer a sua voz. Esse é o lugar que o Senhor quer nos levar. O lugar da intimidade, onde não mais o chamaremos simplesmente de Senhor, no sentido religioso da palavra, mas chamaremos o Senhor de nosso marido. Teremos intimidade, é o lugar da intimidade, é o lugar do relacionamento, onde ouviremos a sua voz, onde receberemos as suas instruções, onde abriremos mão do nosso próprio caminho, onde seguiremos o teu caminho. Nos dá a bênção da tua presença, Jesus, o lugar da aprovação, o lugar, ó Deus, em que nós testificaremos de que o Senhor é conosco. Por favor, Jesus, coloca a tua mão sobre a vida dos teus filhos aqui nessa noite, e que a bênção da sua presença seja com eles, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ah, Jesus, que essa seja a nossa certeza nessa noite. Nós saímos daqui desse culto com essa certeza nesse lugar. Em nome de Jesus.